Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 9 de outubro de 2014. Destaques de hoje. Executiva Nacional do PSB decide apoiar Aécio Neves no segundo turno. Aberte registra 173 casos de violência contra a imprensa no último ano. Segundo pesquisa, Aécio tem 54% dos votos do segundo turno contra 46% de Dilma. Meire Poza confessa em depoimento ter emitido 7 milhões de notas frias. Mesmo com a Força Nacional, atos violentos aumentam em Santa Catarina. Na reta final das eleições, governo lança pacote de bondades. Extremistas do Estado Islâmico avançam em cidade curda e recebem reforços. Países do Mercosul aprovam o modelo único para placas de carro. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste, o ar fica mais seco. Todo o Sudeste tem sol forte e calor. Apenas no Espírito Santo e no Nordeste de Minas Gerais, muitas nuvens se formam, mas não há previsão de chuva. Região Norte, o sol brilha entre nuvens pela manhã em toda a região. No decorrer da tarde, a nebulosidade aumenta e há a previsão de pancadas isoladas de chuva. Para a região Nordeste, o ar seco predomina sobre o Nordeste. Grande parte da região tem um dia com sol e sem chuva. Chove a qualquer hora no leste da Bahia, em Sergipe, em Alagoas, no leste de Pernambuco e da Paraíba. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite no Maranhão. Região Sul. Nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul e provoca temporais. Chove a qualquer hora do dia na fronteira com o Uruguai. O sol predomina nas outras áreas do sul, com ventos moderados e calor. Região Centro-Oeste. O ar quente e muito seco predomina sobre o Centro-Oeste. Faz muito calor, mas poucas nuvens crescem durante o dia por causa da baixa umidade do ar. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite somente sobre o centro, norte e oeste de Mato Grosso. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. शहर में एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी Enviado? Então confira Alto Oriente às quartas-feiras entre as 5 e as 6 da manhã no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O avião modelo bimotor turbo-hélice prefixo PR PEG, flagrado na noite desta terça-feira pela Polícia Federal, transportando 116 mil em espécie, que estavam em posse do empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, e do ex-assessor dos Ministérios da Saúde e das Cidades, Marcier Trombieri, está registrada em nome da empresa Bridge Participações S.A. A empresa, fundada em janeiro de 2011 em Brasília, funciona num escritório virtual administrado pela BR Offices. O repórter do Jornal Brasil Notícias esteve no local nesta quarta-feira e as recepcionistas disseram que não estavam autorizadas a comunicar o telefone comercial da Bride. Benedito e Marcier prestaram depoimento na Polícia Federal, que abriu inquérito policial para apurar a origem do dinheiro. Na pré-campanha presidencial de 2010, Bené esteve envolvido em denúncias de produção de dossiês contra tucanos, com a quebra de sigilos fiscais de integrantes do PSDB. Bené aparece como sócio de 7 empresas, sendo 4 gráficas que faturaram 214 milhões de reais entre 2004 e 2010. O empresário também é sócio de uma construtora, de uma empresa de promoção de eventos e de uma distribuidora de vinhos. O ex-assessor dos Ministérios da Saúde das Cidades, Marcier Trombieri, trabalhou na campanha de Fernando Pimentel do PT, governador eleito de Minas Gerais no primeiro turno. A assessoria de Pimentel informou, por meio de nota, que não pode se responsabilizar pela conduta de fornecedores. O candidato à presidência da República, Écio Neves, do PSDB, se reuniu ontem com a executiva nacional do PSB para receber o apoio da legenda na disputa do segundo turno. Com quórum de 28 membros, a executiva nacional tomou a decisão nesta quarta-feira, depois de ficar reunida por mais de 2 horas na Asa Norte, em Brasília. Dos presentes, 21 votaram a favor do candidato tucano. 6 se posicionaram pela neutralidade da legenda e apenas o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, votou a favor da presidente Dilma Rousseff do PT, candidata à reeleição. Vice na chapa Marina Silva, Beto Albuquerque, do Rio Grande do Sul, foi um dos defensores de Aécio. A deputada federal Luiza Erundina, do PSB de São Paulo, uma das coordenadoras da campanha de Marina, defendeu a neutralidade. Erundina já foi ligada ao PT e, naturalmente, a sua posição já era esperada. A ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Poza, afirmou ter emitido 7 milhões de reais de notas frias ao cliente nas empresas as quais cuidava da prestação de contas. Ela negou a suspeita sobre a empresa dela, Arbor Contabilidade, ser uma empresa fantasma, porém não informou qual o faturamento da empresa no último ano. Meire prestou depoimento a parlamentares da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista da Petrobras. Ela relatou ter conhecimento de presentes que o doleiro deu a pelo menos 4 pessoas, com 2 apartamentos, 3 restaurantes, 2 carros e 1 helicóptero. O que eu tenho conhecimento é de um carro que ele, Alberto, deu a Paulo Roberto, respondeu Meire, a ser questionada pelo relator Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, se saberia informar sobre algum benefício dado a funcionários da Petrobras. Em seguida, Meire listou saber também dos presentes a uma namorada, a um funcionário dele e a um deputado federal. Foi presente, disse. Eu tinha conhecimento de um apartamento apenas, mas soube depois que foram dois apartamentos dados a uma pessoa que tinha relação extraconjugal. Também comprou três restaurantes para essa namorada dele, de nome Tayana. E também deu um carro para Rafael Lopes, um dos funcionários dele na GFD. Ele também deu um helicóptero para o Luiz Argolo, deputado federal baiano, contou ela. Meire Poza voltou a mencionar o ex-secretário da Casa Civil do governo do Maranhão, João Guilherme Abreu, como um dos negociadores dos esquemas com fundos de pensão com o doleiro Alberto Youssef. Meire conta que no encontro que os três tiveram no Maranhão, foi acertado o pagamento de propina de 6 milhões de reais para fechar o acordo com o governo. Meire disse que parte dos pagamentos da propina foram feitos em parcelas e que no dia em que foi preso, Alberto Youssef estava no Maranhão com a penúltima parcela de 1,4 milhão de reais. A última parcela, segundo Meire, não foi paga. Tudo isso com o dinheiro do contribuinte brasileiro. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, a propaganda política no horário eleitoral recomeça nesta quinta-feira nos estados onde haverá segundo turno e também para a presidência da República. A presidente Dilma reconheceu que seu desempenho foi pífio em São Paulo e, de maneira geral, nos grandes colégios eleitorais. Mas foi muito bem no Nordeste, onde tradicionalmente o PT tem tirado a diferença para vencer, principalmente nas eleições presidenciais. O PT foi se tornando, à medida que avançava no poder, o Partido dos Grotões. Isto não é invenção de ninguém, mas sim constatação dos votos que vem recebendo nas eleições. Portanto, caberia uma análise mais profunda pelos próprios petistas e não partir novamente para a acusação de que, ao constatar isso, as pessoas estariam discriminando os votos nordestinos. É a velha intenção de jogar sempre classes umas contra outras, etnias, categorias profissionais e etc. Já é manjada a desculpa de colocar tudo por conta das elites ou, quando não, de certa imprensa. Transformando-se em um dos mais ricos homens do país, juntamente com seu filho, que de agente de zoológico é poderoso empresário e fazendeiro, Lula e o PT foram perdendo, pelas suas atitudes, maneira de governar e pelo crescente envolvimento dos seus com a corrupção, verdadeira rapinagem instaurada no país, o apoio de quem tem, sim, condições de pensar seus atos. Foi minguando. Não fossem as alianças espúrias e o troca-troca, as dificuldades para manter-se no poder e ainda com força teriam crescido muito mais. Talvez esteja exatamente aí o X da questão. Com que propósito um projeto que poderia resgatar as pessoas da verdadeira miséria que é o analfabetismo, a ignorância, a doença, ainda as mantém sob o pretexto de que, lhes dando um pouco mais de caraminguás, R$70, lhes tira da miséria? Resume o senador Cristóvão Buarque muito bem esta questão. Diz ele, ninguém pode criar regras para impedir a mentira nas campanhas eleitorais. A única maneira de abortar a corrupção eleitoral das campanhas é educar o eleitor. Eis a maior das corrupções da política no Brasil, o desprezo à educação de nossas crianças e, consequentemente, de nossa população. A esperteza praticada pelos nossos políticos é a mãe da corrupção. O pai é o desconhecimento do eleitor. Talvez por isso, a esperteza não trabalhe

o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A febre hemorrágica provocada pelo vírus Ebola matou 3.865 pessoas de 8.033 casos detectados em 5 países do oeste da África: Serra Leoa, Guiné, Libéria, Nigéria e Senegal, segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde, OMS, que foi realizado até 5 de outubro e publicado nesta quarta-feira em Genebra. Segundo os números, cerca da metade das pessoas infectadas pela febre hemorrágica morre. As cifras não levaram em conta o liberiano falecido na quarta-feira nos Estados Unidos e a enfermeira espanhola contaminada em Madrid após tratar de um doente, o primeiro caso de contágio fora da África. A epidemia, a mais grave desde a identificação do vírus em 1976, começou na Guiné no fim de dezembro de 2013. O país mais afetado é a Libéria, com 2.210 mortes, entre 3.924 casos registrados. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos informou nesta quarta-feira que o conflito na Ucrânia, apesar do acordo de cessar fogo, continua causando mortes e feridos e impedindo que mais de 5 milhões de pessoas que vivem nas áreas de combate possam exercer seus direitos mais básicos. O cessar-fogo foi anunciado em 5 de setembro, mas alguns enfrentamentos continuam a ocorrer nas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país. O cessar-fogo parou por completo as matanças? Claro que não. Ainda são registradas cerca de 10 mortes por dia e continuam acontecendo enfrentamentos com o uso de artilharia e armas de pequeno porte, especialmente em lugares estratégicos como o aeroporto de Donetsk, disse o chefe da divisão para a Europa, América e Ásia Central no escritório do Alto Comissariado, Gianni Magzeni. Pelo menos 330 mortes foram registradas após o cessar-fogo. Desde meados de abril, quando teve início a fase mais crítica do conflito entre as forças do governo e separatistas pró-russos, pelo menos 3.660 pessoas foram mortas e 8.756 ficaram feridas no leste do país, de acordo com relatórios sobre a situação dos direitos humanos na Ucrânia. O conflito tem forte impacto na economia do país e na vida da população. Segundo a Organização das Nações Unidas, apesar de parte das pessoas ter regressado para suas moradias, mais de 375 mil ainda estão em locais distantes das zonas de combate. Além disso, cerca de 40 mil pequenos e médios negócios no leste da Ucrânia tiveram que parar suas atividades por causa da violência, deixando milhares de pessoas sem trabalho e renda. O Facebook, que já recebeu críticas por servir de ferramenta para a publicidade jihadista, tem como política excluir os grupos terroristas da rede, assegurou nesta quarta-feira Mônica Bickerti, responsável pela política de conteúdo da empresa. Adotamos uma postura muito firme diante do terrorismo, como consta nas normas do Facebook, regras de uso, onde explicamos que as organizações terroristas ou criminais estão excluídas. Não permitimos a presença desse tipo de grupo ou os que apoiam, afirmou Bickert em uma coletiva de imprensa em Paris. Assim como outras redes sociais, o Facebook realiza vigilância ativa, mas intervém em contas e conteúdos que infringem as regras de uso no momento em que são denunciadas, especialmente em casos de incitação à violência. Nos casos de terrorismo, utilizamos ferramentas automáticas para identificar as contas ou conteúdos que estão associados, como vídeos, imagens ou textos denunciados, disse. Milhares de curdos iraquianos protestaram nesta quarta-feira nas ruas de Erbil, capital da região autônoma do Kurdistão, para reivindicar apoio internacional à cidade curda síria de Kobani, cercada pelos jihadistas do Estado Islâmico. Reunidos na frente da sede das Nações Unidas em Erbil, norte do Iraque, a maioria dos manifestantes agitava bandeiras do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, proibido na Turquia, além de retratos de seu líder, Abdullah Öcalan. No protesto, a multidão denunciou a passividade de Ankara. A recusa do governo turco para intervir em defesa de Kobani deflagrou distúrbios no sudeste da Turquia, que deixaram pelo menos 21 mortos. Os confrontos continuavam nesta quarta-feira. Pedimos à ONU que forneça ajuda de urgência a Kobani, uma ajuda humanitária e um apoio militar, assim como a implantação de um corredor aéreo para encaminhar essa ajuda, disse a AFP Gafur Makumuri, um dos organizadores da manifestação em Erbil. Os países integrantes do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai, Venezuela e Uruguai, aprovaram nesta quarta-feira o modelo único para placas de carro que terão uso obrigatório no bloco sul-americano, informou a chancelaria argentina em um comunicado. Segundo o comunicado, a placa única começará a ser usada em breve e terá 400 milímetros de comprimento por 130 milímetros de largura, formato parecido com o utilizado atualmente na União Europeia. A placa terá fundo branco, letras pretas e sobre uma faixa horizontal na parte superior haverá um emblema do Mercosul e a bandeira do país do veículo. Com esta conquista do Mercosul, veremos milhões de veículos de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela circulando pela América Latina, identificados com uma mesma patente comum, aponta o comunicado. A Comissão Europeia informou nesta quarta-feira que autorizou o projeto de construção de uma central nuclear de nova geração na Grã-Bretanha. A licitação foi ganha por um consórcio de companhias liderado pelo grupo francês EDF. O executivo comunitário iniciou uma investigação por supostas ajudas públicas britânicas no projeto e disse que a Grã-Bretanha aceitou modificar substancialmente os termos do financiamento do projeto, o que permitirá evitar qualquer efeito de distorção da concorrência, explicou a comissão em um comunicado. O governo britânico assinou em outubro de 2013 um contrato de 26 bilhões de dólares com a empresa francesa EDF para construir dois reatores da central Hinkley Point C, no sudoeste da Inglaterra, junto com outra companhia francesa, a Areva, líder mundial do setor, e com as chinesas CGNPC e CNNC. O projeto sofreu uma forte resistência de grupos de defesa do meio ambiente, dos verdes e de vários estados da União Europeia. A Áustria anunciou em setembro que iria recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia se a comissão decidisse autorizar as ajudas do governo britânico ao projeto. O jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes. Continue ligado e até já. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 6993. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Em 1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Estamos de volta aos tempos decimais da música. Volta para o Sucesso, um programa que junta a música e a informação, projetos musicais míticos que ficam imortalizados neste espaço. De Volta para o Sucesso, aos domingos, da 1 às 3 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Em pouco mais de 2 semanas, o número de ataques criminosos contra ônibus, carros, bases policiais e instalações particulares em Santa Catarina chegou a 94. 4 a mais do que o registrado desde o início da noite da última segunda-feira. Em meio à onda de atentados, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reuniu-se mais uma vez com o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, para discutir as medidas de segurança para o Estado. No encontro, ficou definido que não há necessidade de mudanças no plano contra as organizações criminosas. Para a polícia, a ordem para os ataques vem de detentos catarinenses transferidos para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um agente prisional e outros 2 suspeitos foram mortos por causa da série de atentados. Na avaliação de Cardoso, a presença da Força Nacional de Segurança, que chegou no último sábado ao estado, além de outras estratégias, é suficiente para coibir a onda de violência. Disse ao governador Colombo que, se forem necessários mais homens, mais efetivo ou qualquer outro tipo de situação, o governo federal está absolutamente solidário ao povo de Santa Catarina, afirmou. Apesar da presença de 33 homens da Força Nacional e do posicionamento do governo do estado de que os ataques estão arrefecendo, os atentados continuam. No último ano, foram registrados 173 casos de violência contra profissionais e veículos de comunicação no Brasil, entre assassinatos, agressões, ataques, ameaças, detenções, intimidações, censura e condenações. O número é 27% maior que o registrado no período anterior, quando foram identificados 136 casos. Os dados constam do relatório sobre liberdade de imprensa da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Aberte, que será apresentado pelo presidente da entidade, Daniel Slaviero, durante a 44ª Assembleia Geral da Associação Internacional de Rádio Difusão, na cidade do Panamá. O levantamento foi feito com dados que vão de outubro do ano passado até agora. De acordo com o relatório, foram registradas 66 agressões no período, sem contar com os casos ocorridos durante as manifestações na Copa do Mundo, quando houve 35 casos de violência contra profissionais e veículos de comunicação. Desse total, 30 registros são de agressões e intimidações, a maioria cometida por manifestantes e policiais militares. No último ano, foram assassinados 7 profissionais da imprensa. Segundo a Aberte, Depois da morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, o governo reforçou as medidas para a segurança de jornalistas durante as manifestações, mas os equipamentos de proteção individual, como coletes à prova de balas, capacetes e máscaras antigás, não fizeram parte do dia a dia das equipes. Isso é preocupante. A ABERT tem cobrado das autoridades para que essas agressões sejam devidamente apuradas e não fiquem impunes. As liberdades de expressão e de imprensa precisam de vigilância permanente para não haver retrocessos, avalia Slavieiro. Segundo pesquisa de intenção de votos, publicada nesta quarta-feira, o candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, tem 54% da preferência do eleitorado no segundo turno. Dilma Rousseff, do PT, candidata à reeleição, ficou com 46%. Se as eleições fossem hoje, o tucano, Aécio Neves, sairia vitorioso do pleito. Os números se referem somente aos votos válidos, já excluídos brancos, nulos e indecisos. Considerando a totalidade dos entrevistados, Aécio tem 49%, Dilma 41% e os eleitores indecisos, que não souberam ou não responderam, somam os outros 10%. A pesquisa não calculou o percentual de brancos e nulos. O levantamento encomendado ao Instituto Paraná Pesquisas pela revista Época. Aécio Neves também lidera na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são fornecidos aos entrevistados. Ele aparece com 45% dos votos contra 39% de Dilma. O Paraná Pesquisas entrevistou 2.080 pessoas entre os dias 6 e 8 de outubro em 19 estados e 152 municípios. A coligação da candidata derrotada do PSB à presidência da República, Marina Silva, divulgou nota em que promete o anúncio sobre apoios no segundo turno para esta quinta-feira. O prazo está sendo necessário para que ela se encontre com outras lideranças e discuta pontos que considera importantes, como sustentabilidade e o fim da reeleição. Na nota, Marina reafirma o posicionamento sobre o que entende ser um sentimento de mudança da população refletido no primeiro turno das eleições, mas não traz posicionamento sobre a disputa daqui para frente. Líderes da Câmara e do Senado querem aumentar a punição a Instituto de Pesquisa Fraudulento. Chamamos no Jornal Brasil Notícias a repórter Ana Raquel Macedo. Líderes partidários propõem urgência para projeto que aumenta a punição a institutos de pesquisa envolvidos em levantamentos fraudulentos. O requerimento ainda depende do aval do plenário. Assim como em 2010 e em 2012, as divergências entre os números das pesquisas eleitorais e os resultados das urnas neste primeiro turno motivam uma série de críticas na Câmara dos Deputados. Entre os casos mais citados estão para presidente da República, em que o segundo colocado, senador Aécio Neves, obteve 33,5% dos votos válidos, enquanto os levantamentos de Ibope e Datafolha às vésperas da eleição indicavam com menos de 30%. A primeira colocada, presidente Dilma Rousseff, aparecia nas últimas pesquisas com índices entre 44% e 46%, sendo que nas urnas alcançou 41,6% dos votos válidos. Na disputa para o governo da Bahia, as pesquisas apontavam como favorito o candidato Paulo Souto, do Democratas. No domingo, no entanto, os baianos elegeram Rui Costa, do PT, em primeiro turno. No Rio Grande do Sul, às vésperas da votação, os institutos indicavam Tarso Genro, do PT, à frente de Ana Amélia, do PP, e José Ivo Sartori, do PMDB, empatados na corrida para o governo estadual. O resultado das urnas, contudo, levou Sartori ao segundo turno como o mais votado, seguido por Tarso Genro. O projeto de lei com urgência requisitada pelos líderes está pronto para a votação em plenário e prevê, por exemplo, que seja considerada fraudulenta a pesquisa realizada e divulgada até 5 dias antes da eleição e cujo resultado apresente margem de erro acima do resultado das urnas. Pelo texto, o levantamento fraudulento poderá ser punido com multa de até R$ 1 milhão, além de detenção de até um ano. O deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, é relator na Comissão de Constituição e Justiça de outras propostas de mudança na lei eleitoral quanto às pesquisas. O relatório amplia de 5 para 10 dias antes da eleição o prazo para que os institutos publiquem detalhes sobre a metodologia do levantamento e permite que o juiz determine cautelarmente a não divulgação dos resultados de pesquisa impugnada ou a inclusão de esclarecimentos na publicação dos dados. Félix Mendonça Júnior cobra mais transparência nas pesquisas e estuda mudanças no parecer para ampliar a possibilidade de checagem das informações divulgadas. Eu acho que nós temos que ter, de uma forma transparente, como foi feita essa pesquisa, quais os critérios usados, se ela realmente está na técnica correta. E depois, ainda, a pesquisa tem que estar aberta para, em posterior, conferir algumas entrevistadas. Se a escolha das cidades que ela entrevistou, no caso de uma pesquisa para governo, foi uma escolha aleatória ou se foi uma escolha proposital para ver aquela cidade que beneficia um candidato A ou candidato B. Para o professor aposentado da Unicamp e consultor da empresa estatística, José Ferreira de Carvalho, os erros são motivados pela própria estrutura dos levantamentos. Para ser barata e rápida, a pesquisa feita no Brasil, ela é feita por um sistema chamado amostragem por cota, que não é um sistema estatístico, não é uma amostragem científica. De modo que as margens de erro, assim chamadas, que são divulgadas pelos institutos, não têm respaldo científico. Procurados pela reportagem, Ibope e Datafolha não se pronunciaram até o fechamento da matéria. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gaschi. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. A partir de amanhã, a nossa colega Márcia Ferreira estará levando uns 10 dias, Márcia Ferreira, de licença? Não, apenas 5 dias. 5 dias. Nesses 5 dias, o Edelson Moura estará aqui apresentando o Jornal Brasil Notícias sem a presença dela. Boa viagem, bom descanso. Obrigada. Só estarei ausente durante 3 edições do jornal, certo? Tá, ok, Márcia Ferreira. Obrigada, Edelson Moura. Boa viagem. E obrigada a todos e até breve. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.